Cruzeiro autorizado ingresso, chama em área pronto para decolagem de Lima, Cruzeiro. Cruzeiro autorizado a decolar pistão 7, vento de 350 graus, 02 nós, destino 090. Quatango Lima, Kilo Zulu, decolou 07, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 1208, obrigado amigo, bom dia. Bom dia, Zulu. Bom dia do Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Bom dia Lima, Kilo Zulu, subiu, mantenha o 090, saída Conde. 200, saída Conde, possibilidade de voar a posição Conde da presente, Lima, Kilo Zulu. Autorizado. Lima Kilo Zulu, reporte, passa na posição Conde. Solo Salvador, no Instituto Luiz Juliette Mais. Mike 11895, ok? 11895, ok? Mike. Prossiga, Mike. Mike, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio único, posição 05. 05, autorizado o reboque do pátio 3 até o portão 05, uísque Juliette Mike, mantendo escuta constante, após o término. Ok, assim falei. Romeu e Juliette Mike, posicionado gate número 5. Obrigado e um bom dia. Copiado, Mike. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. É 3601, se possível. Autorização 380 Congonha. Bom dia, 3601, Foxtrot correto. Já tenho 360 aprovado. Se você gostaria de copiar 36, recorda não 38. 360 mesmo, obrigado. Posso copiar agora já? Posso. 3601, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5425 da 3601. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, via Perjudou 16, Belo Horizonte, Bridge. Roda 90 com curva direita, da El Leda Bridge 208, 5425, contagiamento. 5425, contagiamento correto, até 3601, portão 9, chama o transporte pushback, acionamento. Chama lá. Delta 36, agora. Sim, sim. O meu ex Salvador tá fora? Eu não saberia, eu vou checar.